Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Mas minha gente, conforme eu disse, né, daqui um pouquinho nós vamos trazer a carta destaque aqui da mulher apaixonada de algum lugar de Minas Gerais. Eita, que essa aqui tá apaixonada, que tá danado, viu? Mas você aí, meu amigo, minha amiga, também tá com essa paixãozinha. Ó, o carnaval tá por aí, hein, tá chegando. Cuidado para que não seja apenas um amor de carnaval aquilo que você vai arranjar, viu? É, se você tem aí pretensão de alguma coisa mais séria, de um compromisso sério, você saiba que normalmente nessas épocas muito festivas, tipo carnaval, os amores que acontecem são aqueles que vão e vêm, são igual chuva de verão, né? Aqueles amores que, ó, passa igual um vendaval. Mas se você quer alguma coisa mais séria, saiba escolher a pessoa certa e realmente procure corresponder à expectativa, tanto sua quanto da outra pessoa. Porque não adianta só a gente olhar, que ela é a minha alma gêmea. Tem que saber também se você é a alma gêmea da outra pessoa, não é? Porque o amor não é feito só de um, o amor é feito de dois ou de vários. Depende da cabeça da pessoa, mas eu prefiro que seja apenas de um, viu? Agora quem vem aí pra cantar, uma dobradinha, roda lá. É o Lionel Rich, Still in Love. Depois o Marcos Dione, Secretária Eletrônica. Roda, menino. Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me, you said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away, so many words we didn't say. Two people to see. nasce a música que mexe com meu coração. Se eu não estiver em casa, fica a secretária. Secretária eletrônica, eu sou louco por você. Ninguém tem nada com isso, mas o que eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Que o seu telefone fale comigo. Passe a música que mexe com meu coração. Se eu não estiver em casa, fica a secretária. Secretária eletrônica, eu sou louco por você. Ninguém tem nada com isso, que eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Que eu sinto por você parece feitiço. Eu durmo e sonho com você, porque não fica comigo. Mais uma noite sem você, já me sinto esquecido. Eu sou louco por você, ninguém tem nada com isso. Gente, tem coisa que realmente não dá pra entender não, viu? Esses dias atrás eu estava falando aqui sobre a precariedade das estradas do Mato Grosso, das rodovias federais, o descalabro, o absurdo que acontece ali, enquanto que os mesmos carros que estão vindo do Goiás vêm por um tapetão, quando entram no Mato Grosso, caem no verdadeiro inferno, né? Ali a BR-364, aqueles que vão pela BR-163, pela BR-070... Né? São rodovias que cruzam ali o Mato Grosso, mas são totalmente desassistidas. Rodovias que não tem um pingo de conservação. E aí, falar, mas por que que no Goiás a gente anda naquele tapete, anda numa estrada boa, de boa qualidade, bem sinalizada, e quando entra aqui no Mato Grosso é desse jeito? Olha, sinceramente, vocês sabem qual é a explicação, não é? É essa porcarinha desse tipo de eleitor que você tem aí, que você não sabe utilizar, não sabe usar esse tipo de eleitor, fica usando ele com papel higiênico, fica votando em qualquer porcaria, botando político que não tem nada, não tem compromisso nenhum com o povo. É por isso. É porque se a gente soubesse valorizar esse tipo de eleitor, a gente teria aí políticos de mais vergonha, de mais responsabilidade, mas enquanto a gente não souber usar, a gente vai sempre ter que passar por esses problemas mesmo. Vai ter que estar sempre aí sofrendo com esses mal políticos que só pensam em proveito próprio, em fazer o seu pé de meia, e o povo é que se lasque, o povo é que exploda. Isso me deixa revoltado, viu? Bom, deixa pra lá, não gosto de falar de política não. Fernando Mendes canta agora, Cadeira de Rodas. Vamos nessa, menino! Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao

às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Que mistérios escondem o rock e o indie? Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Porque no Canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e também aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Mandar mais um abraço aqui para os meus amigos que me ouvem através da Rádio Migrantes FM, lá em São Felipe, Rondônia. Alô, meninos! É o José Marcos dos Santos, também a sua esposa Elielma e os filhos Maxuel e Graciele. Obrigado a vocês, viu, pela sintonia, pelo carinho. É tão bom saber que vocês estão aí me acompanhando. Obrigado, obrigado. E um abraço a todos os meus companheiros aí, radialistas da Rádio Migrantes FM, viu? Olha, para vocês agora eu vou trazer aqui uma música, sabe com quem? É o Paulo Sérgio dizendo: sai de mim, por favor, eu não quero seu amor. Roda lá, roda. Agora que eu já vi o quanto és falsa, vou dizer na tua cara o que eu penso de ti. Tu tens toda a malícia da serpente, e eu devia estar doente quando me apaixonei por ti. Sai de mim, por favor, amor. Eu não quero sofrer mais, e por favor, me deixe em paz. Me deste um desgosto tão profundo que por nada deste mundo poderás ficar aqui. Agora, por favor, vê se te manca, tá no pé, vê se te arranca, não sobrou nada pra ti. Sai de mim, por favor, que eu não quero seu amor. Eu não quero sofrer mais, e por favor, me deixe em paz. E por favor, me deixa em paz, me deixa em paz. Sai de mim, me deixa em paz. Sai. Daqui um pouquinho a nossa carta destaque de hoje é a carta da mulher apaixonada de algum lugar de Minas Gerais. Ei, menina! Deixa eu mandar um abraço aqui também pro meu amigo Paulo Lopes, é o Malo Araújo, lá em Santos, São Paulo. É, passei aí o Ano Novo com ele, né? Foi muito bom. O Natal e o Ano Novo, lá em Santos. Tive a oportunidade de conhecer Santos, que eu não conhecia. Veja bem, a gente conhece tantos lugares do Brasil, mas é tanta cidade, tanto lugar bonito e importante pra gente ir. E eu fico, tem hora que eu fico pensando assim, nossa, como é que tem gente que ainda sai do Brasil para conhecer coisas bonitas, quando aqui nós temos tanta beleza que a gente leva tempo demais para conhecer, né? Mas é assim mesmo, é quem tem dinheiro quer saber desnobar, de fazer gracinha. Mas eu, particularmente, enquanto tiver coisas lindas no meu país para me conhecer, para que eu vou querer conhecer coisa lá fora? Lá fora eles estão se lixando pra gente. Lá eles estão querendo só, ó, o dinheirinho que você tem aí e nada mais. Ninguém te trata bem, só te tratam mal. Ah, a gente tem que estar no lugar que a gente se sente bem. Quando você tem dinheiro, você é bem tratado. Se você não tiver dinheiro, lá eles, ó, viram as costas para você. Isso é uma realidade desses países civilizados, chamados civilizados, né? Por isso que eu prefiro conhecer as coisas do nosso país. Elton John vai cantar agora Skyline Pigeon. Música também é bonita. Roda lá, roda, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu tenho aqui um pedido musical para rodar aqui uma música do José Roberto. José Roberto é dos tempos antigos, gente. E quem tá me pedindo para ouvir é o José Maria de Assunção. Ô, Zé Maria de Assunção, tudo bem com você? Ele é de Abaíra, na Bahia. Grande abraço, Zé Maria. Felicidades, muito obrigado. Ele está dedicando aqui para sua querida esposa, a Maria José. Também para os seus filhos Anderson, Cleiton e Marcelo. Há três machinhos aí, né? Obrigado a vocês, felicidades. E tá aí, já que você quer ouvir, eu rodo, é o José Roberto, Brigas de Amor, e depois a carta de destaque. Roda lá, menino, roda. Eu devolvi suas cartas e reclamei meu retrato, tudo isso porque briguei com você. Eu não telefonei, você não me procurou, tirei a aliança, você tirou meu cordão, tudo isso porque briguei com você. Você jurou nunca mais me amar, eu prometi outro amor procurar, tudo isso porque briguei com você. Mentiu ao seu coração e eu ao meu, também enganei. Eu lhe adoro e sei que você gosta de mim. Eu lhe adoro e sei que você gosta de mim. Eu lhe adoro. Pois muito que bem, gente minha, minha gente. Vamos agora para a nossa carta de destaque. Tá preparada a vinheta aí, menino? Então, carca o dedo, solta a vinheta aí. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, a carta de destaque de hoje é da mulher apaixonada de algum lugar de Minas Gerais. Veja só o que ela me escreveu aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Ih, tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou ouvinte assíduo do teu programa e gosto demais. A carta destaque então me faz chorar, Maurício. Olha, eu ouço você lendo as cartas de mulheres e moças que se dizem desiludidas com amor, que estão cansadas de ser enganadas pelos rapazes que só pensam em sexo, e que essas mulheres estão perdendo ou já perderam a fé nos homens, né? Eu também, Maurício, vivi um momento da minha vida desse jeito. Eu tive alguns namorados que também só queriam saber de sexo e depois deixava a gente falando sozinha. Eu já não acreditava mais em nenhuma promessa que me faziam, e até aqueles que demonstravam ser um pouco diferente dos demais, eu tratava mal e não queria saber de namorar nenhum deles. Mas Maurício, apareceu um rapaz que vivia insistindo para que eu namorasse com ele. Só que eu sabia que ele já tinha namorado muitas moças. Então fiquei com receio, porque poderia muito bem ser mais um daqueles que não querem nada a não ser sexo. Aí eu me recusava, eu dizia que não queria nada com ele não. Quando ele me pedia em namoro, eu dizia que não queria. Até que um dia ele me perguntou por que eu não queria nada com ele. Foi aí que eu disse tudo, falei a verdade, né? Disse a ele o porquê da minha recusa. Ele então falou pra mim que o interesse dele não era somente sexo não, e sim que ele queria namorar comigo e se casar, se acaso eu ficasse gostando dele. Ele me disse que as namoradas que teve, ele não firmou com nenhuma delas, porque elas também só pensavam naquilo e não queriam compromisso sério com rapaz nenhum. Olha, Maurício, diante desses argumentos dele, né? Eu então aceitei namorar. Namoramos, começamos o namoro. Já há 8 meses estamos nos preparando para o casamento. Olha, devo te confessar que nós já transamos. Mas até nisso ele foi muito educado comigo, dizendo que só faria se fosse de minha inteira vontade. Se eu não quisesse, que ficaria para depois de casados, e que meu passado não importava para ele e nem os namorados que eu tive e com quem me relacionei. Cada atitude dele nesse sentido só me fazia ficar cada dia mais e mais apaixonado por ele. Hoje eu sei que minha vida não faz mais sentido se não for ao lado desse homem. Nosso amor a cada dia aumenta mais e mais, e eu não tenho nenhuma dúvida mais em relação a ele. Ele é o homem com quem eu tanto sonhei e com quem vou me casar e ser muito feliz com as bênçãos de Deus. Essa é a minha história, Maurício. Agradece a mulher apaixonada de algum lugar de Minas Gerais. É interessante a sua historinha, viu? É por isso que eu sempre digo, menina, que os dedos de nossas mãos não são iguais e que cada caso é um caso, né? Você também era uma dessas desiludidas, né? Fazia parte do bloco das desiludidas, até que apareceu um homem de verdade e te fez ver o mundo com outras cores e formas, né? Eu achei interessante o fato dele ter dito que dispensou algumas namoradas porque elas também só queriam saber de sexo. É verdade. A gente só acha que são os homens que querem apenas isso, mas tem moças também que vivem pelo sexo. E eu mesmo tenho horror de ver esses bailes funks onde mocinhas de 12, 13, 14 anos dançam nuas e fazem sexo abertamente, sem proteção alguma, com vários homens numa noite só, lá no meio do salão. Isso é terrível. Além do risco de doenças infecciosas, olha, ficam grávidas sem o menor senso de responsabilidade com a maternidade, colocam filhos bastardos no mundo, né? Então vocês vejam que tem moça que só pensa nisso, só pensa em transar mesmo. Tem moça que não quer saber de compromisso sério com ninguém, não. Ainda bem que no seu caso, né, nós estamos caminhando para um final feliz. Ainda bem. Você encontrou um homem de verdade, um homem pelo qual se apaixonou e que, se Deus quiser, vai te fazer muito feliz. E vocês, aliás, vocês vão ser muito felizes juntos. Vão construir a sua família, vão ter os seus filhos, vão construir um lar de muito amor. Pode ter certeza, menina. Pensa positivo e sempre conserva no coração esse mesmo pensamento de ser feliz e procurar fazer feliz a outra pessoa. Aí sim, aí você vai ver como é que atrai bons fluidos e Deus vai abençoar a união de vocês, viu? Olha, boa sorte mesmo, que eu desejo de coração, viu? Então tá aí, é a música que eu rodo pra você, é o Heleno. Hoje eu sei o quanto te quero. Você no começo tinha dúvida com relação ao rapaz. Hoje não, hoje você sabe o quanto gosta dele, o quanto quer, não é? Então roda aí o Heleno, menino, vamos nessa! Sabes bem quanto te quero e que estás sempre em meus sonhos, que eu jamais te esqueceria. Minha vida te entreguei, e pensar que há pouco tempo do amor eu sempre ria, não pensei que existia neste mundo nada igual. Hoje sei quanto te quero, eu sinto falta quando te espero. Hoje sei que é importante ter nesta vida amor constante. Hoje sei, se não estás, não tenho nada por que lutar. Teu olhar tem me levado a um lugar jamais sonhado, onde vão os namorados tão somente mais ninguém. Hoje sei quanto te quero, eu sinto falta quando te espero. Hoje sei que é importante ter nesta vida amor constante. Hoje sei quanto te quero, eu sinto falta quando te espero. Hoje sei que é importante ter nesta vida amor constante. Hoje sei quanto te quero, eu sinto. Bom, me atentei. Agora eu vou me embora, mas sem antes, eu gostaria de deixar aqui o convite para você participar comigo através do site www.radioestudiobrasil.com.br ou através da nossa caixa postal 0633 CEP 71749-970 Brasília, Distrito Federal. Isso, participe comigo, viu? Eu terei o maior prazer, a maior alegria em ter você aqui comigo, tá? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, gente! Tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.